E saudações, caríssimos ouvintes! Estamos aqui mais uma vez para adentrar aqui nessa semana com as nossas vozes nos seus ouvidos. Interprete como quiser. Eu sou Rafael Fire, leitor, escritor, podcaster. Mas você pode me chamar apenas de Rafa e aqui comigo. Leozinho Gameplays, eu sou um exemplo de um vagabundo que não faz nada. Ô, louco. É o dia inteiro, mas eu sou uma boa pessoa. Mentira! Lorde Rania, jogador de videogame, editor desse podcast, mais respeitoso. E você está ouvindo Frost Hunter, porra. Hora do show! Porra! Bem, meu povo povíssimo, querido e amado. Antes de começar, só uns recados rápidos. Agora o Frost Hunter ele tá disponível nos agregadores aí da vida. Acho que tá no iTunes, Spotify, Google Podcasts. É, estamos aí em muitos lugares. E talvez aí, né, e também no YouTube. Né, se você é de ouvir no YouTube, estamos ali também. Né, como sempre. No mais, era esses os recados aí que eu tinha que dar. Então sobe a vinheta aí. Enfim, Lorde Rania, não quer falar aí pro povo aí que tá ouvindo a gente, o que a gente veio fazer na casa deles agora? A gente veio invadir sua casa pra tentar fazer um produto de entretenimento. A gente vai propor um conceito e os integrantes aqui envolvidos vão tentar desenvolver pra chegar numa solução final. A gente vai chegar, por exemplo, olha, eu quero fazer uma história de super-herói, por exemplo, que é o tema mais recorrente aqui no FH. Aí a gente começa com essa base. Aí como é que vai ser o nosso super-herói? Ah, ele vai usar isso, vai usar aquilo, não sei o que, não sei o que. Ele vai enfrentar um vilão tal. Tem essa pessoa do lado dele. É, a história termina desse jeito e ele é tal. E vai ser um quadrinhos, pode ser um filme, pode ser um jogo, pode ser um hentai. Pode ser um pornô. É, também, não, uma paródia. É, basicamente a gente vai fazer um brainstorming a respeito de uma história que a gente vai contar aqui ao longo do episódio. Exato. Eu tava pensando esses dias, pô, mano, como que eu gostaria de ficar lembrado na internet, se é que eu vou ficar lembrado na internet? Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Bom, eu gosto de escrever, eu gosto de criar histórias, né, desenhar uns bagulho. Então, é, meio que seria contraproducente a gente ficar aqui falando, né, de coisas que não envolvam a nossa criatividade, né? Então cá nós estamos pra fazer isso. E bom, e hoje quem vai puxar a roda aí, quem vai puxar a ciranda aí, vai ser o Lorde Rania. Eu? É você mesmo. Então, o que eu queria... Eu tinha essa ideia no começo, porque eu andei vendo alguns animes, e eu queria fazer uma coisa parecida, que é o seguinte, eu quero... O conceito da minha ideia é criar uma história sci-fi que envolvam os três personagens principais, eles sejam um humano, um robô e um alienígena. Agora a gente empurra essa história pra frente, que é isso. É, pra Netflix. Paga nós, paga, Netflix, paga nós. Né? Ou pra Amazon também, a Amazon é muito bacana. Eu não tenho Amazon, mas parece que tá chegando no Brasil. Né? Também pode pagar nós. Também pode pagar nós. Uma história de ficção científica em que tem um humano, um robô e um alienígena. Isso. Tá. É, gente, é isso. Daqueles... É isso. Tá. Acabou bom. Esse programa. Essa é a nossa ideia. Pronto, Netflix, paga nós. Now the world don't move to the beat of just one drum. Não. Tá, mas como que vai ser o universo do rolê, tá ligado? Vai ser um, tipo assim, um mundo distópico, utópico, porque tem diferença, né? Você vê, tem duas ficções científicas aí que me vem em mente. São bem diferentes em questão de tom, né? O que ajusta a pergunta pra qual seria o tom da história, né? Uhum. Me vem aqui em mente o Star Trek, que é uma coisa um pouco mais, assim... É... Utópica, né? É. E o Halo? O Halo ele é mais dark. vamos colocar em escala menor. Não é tipo, ah, os heróis eles vão salvar o mundo do extermínio, vão trazer paz mundial, os caras da 4. Não. Vamos se entrar num micro-universo, sabe? Um universo fantástico, mas um micro-universo. Tipo, eles sendo trabalhadores, trabalhando com, sei lá, a profissão que eles tiverem, trabalhando de rotina, tendo suas aventuras, mas nada que tipo, ah, se o herói morrer, fudeu, vai mudar o destino do universo. Não, uma coisa micro, sabe? Que eles não importam pra ninguém, só pra eles ali e pras pessoas ao redor. Tá, então não vai ser épico, não vai ter, não vai ser um Master Chief, né, da vida, né? Não, não. Nem o Mass Effect. Tá, vai ser os personagens ali na vidinha comum deles, mas o tom da história vai ser o quê? Vai ser... Eu imaginei aquele, tipo, lugares que basicamente você tem a visão do universo como se ele fosse sujo, sabe? Tipo, você vai numa estação espacial e tem várias coisas, tipo, o que seria, tipo, ilegal, sei lá, contrabando, e isso é coisa, se torna uma coisa comum no universo. Interessante. Uhum. Tipo, como se realmente, como se, tipo, o universo estivesse podre mesmo, tá ligado? Tá aí uma ideia interessante, eles serem transportadores, até porque no espaço, transportar é um big deal. Cara, eu tive um estalo, eles podem ser, tipo, na época das navegações, eles vão ser os caras que vão desbravar o espaço. Tipo isso. São, tipo, as naves que são mandadas pra longe pra sair mapeando. É, fazer essa discussão de arriscar a própria vida por uma necessidade. E quando eles descobrissem uma rota, eles tentear aquelas coordenadas ali e meio que receber uma quantia em dinheiro. A gente pode mexer com muitas coisas, como que nem eles descobrem uma rota e você... E depois começa a ter uma briga de gangues envolvendo eles porque querem aquela rota. Pode ser, achou ouro na mina e alguém quer de volta. Ou então, assim, tipo, descobrimos um planeta cheio de recursos, sacou? Uhum. A gente tem a rota pra esse planeta, eles vendem a rota, sacou? Leiloam, sei lá. É, tipo isso. Coordenada, né, no caso. Ou pode ser de rota, no caso, sei lá, tipo, de passar um buraco negro, um bagulho assim. É, mas outra coisa também, o Tom, ele não precisa ser uma coisa única, ele pode oscilar também. Uhum. Se for uma série de TV, tem uns episódios que são mais engraçados, uns episódios que são mais pesados. Entendi. Até porque a Netflix é que vai pagar, então ela que manda. Até que a Netflix vai pagar. Isso tudo no mundo das ideias. Não vão achando que a gente foi contratado pra alguma coisa, não. Isso é no mundo das drogas, eu não tenho. Viciei essa porra das drogas. Né? Mas assim. Mas a gente tá falando muito de Netflix, vamos voltar pra nossa ideia. Vamos definir nossos personagens. Vamos começar pelo humano que é mais fácil. Como é que vai ser nosso humano? Até porque toda história sci-fi nunca é centrada num robô, no alienígena, é sempre no humano. É, ou na treta do robô com o humano. Não, tipo, o personagem principal, ele nunca é um robô, ele nunca é um alienígena, ele é sempre humano, e homem também, isso é importante ressaltar. É isso, a gente pode quebrar com isso. Ainda mais também ficar sexualizando mulheres aí na mídia, a gente tem que ir contra esse movimento. É, exatamente. É, eu gostaria que a humana protagonista cobrisse o rosto, tipo a Tali, sacou? Continue. Isso ia ser maneiro. O rosto dela ser um mistério, ser uma coisa que o ouvinte, o espectador, o consumidor ficasse almejando que fosse revelado. Ela usar a burca? Tipo isso. Uma burca tipo a da Tali mesmo, sabe? Uma coisa tecnológica, assim. A máscara tecnológica. E com capuz. Ela usar um capacete de astronauta. Um globo. É, um cabeça globo. Cabeça de aquário, igual o mistério. É, até porque, como eles vão passar por vários planetas, a atmosfera de cada planeta pode ser nociva pra um ser humano. Faz sentido ela usar uma roupa que proteja ela. Né? Mas aí fica a critério da equipe aqui, né? Se é um mistério o fato do rosto dela ficar oculto, né? Aí o rosto dela ser um mistério. Ou simplesmente colocar ela com um visual predominante mascarado, né? Porque ela fica no espaço, né? Uhum. No início da história mesmo, ela já mostra o rosto já de cara. E só que ela aparece a maior parte do tempo com o rosto tampado. Também é uma boa. Pode ser. Interessante. Ela vai ser a comandante? Ela pode ser a comandante da nave. Nós já estabelecemos que, ela não depende de um homem. Ela não tem apelo sexual. Ela é a comandante. Uhum. Ela vai ser a dona da nave? Ela tem que ser a dona da porra toda. Então tá, ela é a dona do robô também. Então o robô, ele só age a comando dela, e não do alien. Aí, conforme o tempo vai passando, o alien vai ganhando a confiança da mulher, aí ele vai podendo usar algumas ordens pro robô fazer. Cabeça do boneco assim vai aparecer as costas, sabe? Aquelas concept art. É. Só fazer isso. Ah, então tá. Mas então ela pode mostrar o rosto sem problema nenhum, né? Não, ela pode mostrar o rosto, mas ela pode ficar predominantemente na série com tampar. Ah, então vamos fazer o seguinte, como eles têm que sair toda hora pra alguma atmosfera, né? Algum fora da espaçonave, quando ela sai, ela não mostra o rosto. É. Mas não é nenhum segredo pra audiência o rosto dela. É, exatamente. Às vezes pode ter um episódio que ela fica inteiramente fora da espaçonave e a gente não vê o rosto. É, tipo isso. Pode ser. Já estamos estabelecendo. Vamos estabelecer a personalidade dela, então. Depois a gente fala das skills. Beleza, sim, justo. Ela não pode ser uma pessoa esquentadinha, que é muito clichê. É, concordo. Ah, eu pensei numa coisa, sabe? Ela não pode ser uma pessoa forte, mas ela consegue instruir muito bem as pessoas, ser uma líder nata. Uhum. Como assim, forte, tipo... Como o robô pertence a ela, tipo, toda hora ela tem que falar, não, o robô faz isso, porque vai acontecer tal e tal coisa. Sim. Aí o robô faz e acontece... Resolve tudo. Ela resolve tudo na inteligência e não, tipo, na briga. Uhum. É, eu pensei na força que você falou como se fosse algo... As pessoas respeitam ela pela decisão dela. Tipo, mesmo ela sendo qualquer coisa, qualquer decisão, ela chega alguém e ela vai ganhar simplesmente pela autoridade dela, tá ligado? É, fica meio difícil porque a tripulação dela tem duas pessoas, né? Uma personalidade forte, sabe? Tipo assim, é uma pessoa que literalmente sobe fazer um discurso e todo mundo vai parar pra ouvir, foda-se, tá ligado? Aí eu já não sei, porque aí dá muito poder a nosso personagem e a gente também tem que levar outro quesito em consideração, que são as fraquezas. Não, então, mas ela tem reputação, tipo assim, tem uma reputação muito positiva, ela passa na rua e os outros falam, aí, caralho. Acho que não, é... Acho que não, né? Porque não é pra ser uma coisa, né? De novo, em larga escala. É, então, ela é uma pessoa qualquer na rua. É, tem um nome que todo mundo conhece, talvez não saiba que é ela, mas é um contrabandista famoso, talvez. É, não, acho que é melhor deixar ela, tipo, não como uma mega star, né? Uma mega conhecida, não, que ela fez isso, os caralho, não sei o quê. Não, ela pode ser, ela pode estar em ascensão. Pode ser também. Ela pode ser conhecida em algumas pequenas rodas. Sim, sim. Sabe, tipo, ter um diálogo assim, aí o cara, ah, você, fulana, ah, eu conheço você. E não necessariamente precisa ser uma coisa totalmente positiva, sabe? Tipo, ah, não, é porque ela fez isso aqui, tipo, pô, ela pode ser alguma coisa, por exemplo, ah, ela deixou isso aqui acontecer. Aham. Aconteceu não sei o que, sabe? Tudo bem, não precisa ser full negativo, mas também não precisa ser full positivo. No passado dela, ela tem algum tipo de trauma, alguma coisa assim? Não, tô falando no sentido da profissão, sabe? Uhum. Não ser uma pessoa só que teve efeitos positivos. Também teve algumas cagadas na história. Não, sim, mas ela teve algum tipo de trauma, alguma coisa? Acho que não precisa, não, por enquanto. Uhum. Mas é mais ou menos pra estabelecer a personalidade, né? Então, skills. Skills. Ela não vai ter poderes especiais, tipo... É, até porque ela é humana, né? Ela não pode... Não, tipo... Mega o simples humana, sem mutação, sem... Nanotecnologias, nem nada. É, sem malaquias. Então, se ela tiver algum tipo de skill, vai ser puramente tecnológico. Né? Seja... Ó, uma perícia que ela vai ter, com certeza, é pilotagem. Né? Sim, sim. Dá mais sniper pra ela. Snipers são fodas. Pode ser. Eu tava pensando saber o que tem ao redor dela, sabe? Quando ela pousa no lugar, ela sabe, não, porque aqui tem isso daqui e tal, é melhor a gente não chegar ali. Tem uma localização geográfica muito boa. Não, uma skill que eu pensei, que pode ser, tipo, compartilhada entre ela e o robô, é que ela pode ter um visor no elmo, e que tudo que o robô vê, ele pode transmitir as imagens pro visor dela. É, tipo, pode ela abrir um palmetop, né, na mão. Voltando às skills da humana, mais alguma coisa? Ela ser uma boa líder, ela não ser forte, né, isso é importante. Agora a gente precisa... Uh-huh. Não, mas assim, skills. Sei lá, eu tava pensando dela conseguir fazer, tipo, ela ter algum dispositivo no bracelete, assim, que ela aciona e faz como se fosse um escudo holográfico em volta dela, ia ser legal. Fazer uma, tipo, um escudo holográfico, assim... uma esfera em volta dela, e isso pode dar sequências de luta muito maneiras. E assim, e ela não ter coisas tão originais assim pro ataque, mas só pra defesa. Mas é que então, o que eu tava pensando é que ela não ser uma lutadora, sacou? Ela ser alguém mais que comanda, deixar as lutas pro robô. Com relação ao robô, eu acho até, tipo assim, porque o robô, ele é uma coisa meio desprovida de sentimentos, tá ligado? Tipo... É, isso é uma coisa maneira de ver, né? Tipo, dar os sentimentos à máquina. É, sacou? Uma máquina com sentimentos, o que que ela faria? Ela destruiria o mundo porque ela entrou na internet? Né? O protagonista, ele tem que gerar empatia. Como é que fala? O consumidor daquele material, ele tem que torcer por ele. Aí, sei lá, só se criar um robô tipo o Astro Boy, assim, tá ligado? Um robô mó sentimental, com sentimentos. É, um robô que parece humano, né? É, um robô que parece humano. E que, por um acaso, ele é feito de metal e não de carne. E o robô? Até porque é isso que é um robô, né? Até porque, assim, né? A não ser que você queira criar na sua um robô completamente sentimentaloide aí, humanizado. Depende, né? Porque às vezes o robô, tendo falta de sentimentos, ele é mais racional. Sei lá, eu tive algumas ideias pro robô, assim. Então, põe pra fora aí que a gente vai descartar todos. vacilo. Vamos lá, vamos discutir aí. Olha, temos algumas opções. Ideia 1. Por exemplo, ideia 1. Pode ser um robô tipo Bender, assim, sabe? Zoeiro, né? Zoeiro, alívio cômico pra caralho. Ia ser muito engraçado. Uhum. Tipo aquele robô do Star Wars Rogue One, sabe? Sei. É um robô reprogramado e se desprovido de tarefas, né? Sacou? É, do fato dele ser grandão, tá ligado? E a graça dele ficar dessa, uhum, né? Ficar relacionado a isso, né? O fato dele ser engraçado, se aproveitar desse fator. Uhum. Ele ser grandão, assim. Outra opção é ser um robô. Esse daí vai meio que pro lado dos bronhas aí, feminino, né? Eita. Mas muito parecido com o humano, só pra gerar feitiço. E se aqui o seu sample de virgem? Não, mentira. Vacilo. Porque feitiço vende, rapaz. Ou então o seguinte, pode ser também, né? Vamos pensar aqui, olha, essa ideia de ser um robô zoeiro é interessante, né? Uhum. No sentido de, tipo, um robô desprovido de tarefa, né? Ele existe e faz o que quiser, como qualquer ser humano normal. Uhum. O robô Gothic Lolita, mas aí como seria a personalidade do robô Gothic Lolita pra gente? Robô Gothic Lolita? É que eu consegui imaginar isso, um robô fetichizado, imaginei um robô vestido com aquelas roupas de cosplay japonês. Ô, louco, eu não tô pensando nisso, não. Eu tava pensando numa coisa, tipo, inteligência artificial, sabe? Ah, sim. Assim... Ou o Exterminador do Futuro. Pô, é um feitiço masculino, né? Tipo, Jojo. Não, é feminino, né? Não, você falou Exterminador do Futuro, né? Coloca um maluco bombadão, né? Tipo, Arnold Schwarzenegger. Não, é um feminino. Que fica fazendo pose, assim, no meio do nada. É. Fica em cima da nave fazendo pose, assim. Caralho, um robô sex appeal masculino. Pô, é que vai totalmente contra as convenções atuais, né? Que no Blade Runner as mulheres são todas, os robôs são todos bonitas, né? Né? Pode ser, gostei da ideia. Vai ser, ele vai ter a cara de Schwarzenegger também. Genial. Não, melhor ainda. Ele tem um corpo, mas ele tipo, consegue usar um holograma pra fazer um rostinho 2D numa tela. Aí ele faz de vez em quando o rosto de Schwarzenegger. Boa, ser tipo um robô tipo aquele do... Aquela série da Netflix, O Perdido do Espaço. Fazer um robô grandão, tipo, mecânico mesmo. O rosto dele ser uma tela. Aí ele faz umas expressões de vez em quando. Sim. Ele pode também transmitir a face das pessoas. E como ele vai... E ele vai fazer isso com a face do Schwarzenegger. Isso ia ser engraçado. Yeah. You son of a... You son of a bitch. É. You son of a... Aí aparece essa carinha aqui no visor dele. Aquela carinha. Caralho, vai virar uma série de comédia. A série de comédia em ficção científica. O robô, como ele vai ser praticamente uma máquina, mas que ele faz o rostinho. E alívio cômico, né? Outra skill também que eu pensei pro robô é que, tipo assim, ele pode ter tipo um drone, tá ligado? Ele pode desprender um drone do corpo dele e esse drone ficar... E ele começar a agir por esse drone, sacou? Não, melhor, tipo, a cabeça dele solta. Ele vai fazendo isso através da cabeça. O corpo mesmo é só pra trabalhos pesados. É, ele pode, se for esse negócio de sair do corpo, ele pode ter vários corpos diferentes que ele usa pra cada tipo de situação. Ô, louco. É, ele ter partes, né? É, tipo, ele consegue botar um braço especial, aí, ou, como nesse caso, ele pode fazer um corpo completamente diferente. Mas ele só consegue usar um braço por vez. Ele não pode, por exemplo, tipo, ah, vou trocar meu braço pro modo instantâneo. Não, o braço fica na nave, ele tem que pegar o braço pra poder usar. Ele não vai ser um robôzão no estilo armadura do Homem de Ferro. Eu tava pensando dele ser um bagulho, tipo, sabe, com umas coisas, sei lá, com vapor, alguma coisa meio que... Uma peça de uma cor diferente. Não, sim, sim, eu tô entendendo. Não ser uma coisa uniforme, sabe, de uma cor só. E cada braço tem a mesma cor. Interessante essa ideia. Interessante. Ele ser cheio de remendo, ser com umas partes de robô diferentes, ele anda, sei lá, meio torto, alguma coisa. Sim, assim. É, então, porque cada braço dele, ou até outras partes que a gente pode elaborar muito bem, elas não são, digamos, uniformes, né? Não são, tipo, um modelo padronizado. Interessante. Uhum. A gente pode botar outros robôs que são padronizados, sim, bonitinhos, sim, e tal, pra fazer ele ficar olhando e falando, ô, então vacilão, hein? É, o perdido no espaço. Eu pensei nele. Pode ser alguma coisa nesse jeito, sacou? Só que esse é pessoal meu. Eu acho que ele tá muito humanoide. Ah, você tava querendo uma coisa mais... Ele não pode, ele pode ser, tipo, sabe, tipo, dois braços e duas pernas, mas ele tá muito humano pro que eu queria fazer, sacou? Tipo, muito musculoso, eu queria uma coisa mais robótica mesmo, mas tipo, umas coisas mais quadradas. Tem uma foto dele do pôster que ele tá parecendo um Geth. Eu tava pensando numa coisa tipo um Geth. Ah, pode ser que nem os Vex do Destiny. Olha, esse do Vex é mais ou menos o que eu tava olhando, sacou? O Vex é uma ideia bacana. Já tá mais ou menos parecido com o que eu gostaria. Se o alienígena tivesse, tipo, entrado pro grupo por ele realmente ter sido comprado por ela, como se fosse escravo ou alguma coisa assim. Opa, interessante. Ah, mas o robô ela comprou que... também. Então, é meio que ele ia ganhando o respeito dela, tá ligado? Pra... Ah, pera, então vai ter escravidão. Pode ter, ué. É alienígena? É um universo muito grande. Isso é maneiro, né? Planetas que tem regime escravocrata. Mas imagina, tipo assim, a mulher ela chegar a um ponto dela dar mais respeito ao robô do que a ele e ele se sentir mal por isso, é uma coisa explorar que fica mais. Uhum. Não, ela pode fazer o seguinte, ela tinha o escravo, né? Ela pode não tratar ele como um escravo, mas tipo. Ela pode ter ganhado como pagamento. Tipo, ter salvado ele. É, ter ganhado, mas ela não concorda com isso, sabe? Mas ela também não dá liberdade pra ele. Nosso alienígena, a gente pode então mudar pro alienígena e depois a gente volta pra mulher. Mas nosso alienígena, ele era um rebelde, não necessariamente rebelde, ele não queria ser um escravo, ele tinha seus problemas. Acabou se tornando escravo e ninguém queria comprar ele. É, talvez porque ele fosse menor. Aí foram pagar a mulher, meteram no pacote do pagamento ele, porque sim, ninguém ia comprar ele mesmo. E ela não sabe o que fazer com ele. Isso pode ser inclusive o nosso primeiro capítulo. Ficou maneiro. É, ia ser louco. Ela deve pensar, pô, tô precisando de mais um membro da minha tripulação, porque pode começar com uma cena dela transportando um negócio, ela quase morrendo, tá ligado? Porque faltava mais um, sei lá. Uhum. Ela, por não ter mais gente na tripulação, ela, tipo, se fudendo pra caralho. Uhum. E quase perdendo a nave ficar muito avariada, etc. Sei lá, ela pode... É, a gente pode botar até momentos de, tipo, que ela tem que confiar nele, querendo ou não, talvez, sei lá, tipo... Precisa de que alguém fique na nave cuidando e outra pessoa vá fora e quem faz isso é ele, tá ligado? Então, não, mas eu tava pensando o seguinte, ele é um rebelde, mas ele não é rebelde com ela. Ele é rebelde por conta do passado dele que a gente pode desenvolver mais tarde. Sim, sim. É. Uhum. Só que como essa nossa protagonista não vai tratar ele mal, até porque nós não somos apoiadores da escravidão, ele vai vendo ela diferente. E eu esqueci o que eu ia falar. Não! É meio, talvez ele pode ser aquela... Ele pode ser aquele alienígena que tem raiva de todas as outras espécies por ter feito aquilo com a dele. E talvez vendo nela a diferença que não são todos do mesmo jeito. Pode ser também, olha. Tipo, a humanidade contribuiu pra que a... Não necessariamente a raça dele fosse escravizada, mas que a raça dele compactuasse com escravidão. É, ele pode ter um desejo de vingança. Ah, sei lá, eu não sou muito fã desse negócio não, porque me parece muito Drax, sabe? Ah, eu tenho um desejo de vingança... Do Thanos, não sei o que, aí eu sei lá. Mas às vezes não necessariamente ele tem um desejo de vingança que ele quer fazer alguma coisa. Às vezes ele tem uma armadura, mas sabe, ele não faz nada. Tipo isso, pode ser. Não precisa também, tipo, ser uma história de vingança que ele está atrás. Não, tipo, até porque a gente já descartou a ideia da coisa épica. Da gente pegar mais a ideia dele ter que aguentar aquilo dentro dele por não conseguir fazer muito. Ah, então outra coisa que. Então, a gente pode pensar o seguinte: o status desse personagem alienígena é de ser escravo. uma das motivações pra deixar ele amargurado é que o status dele ainda é como escravo, e não ser livre. É, pode chegar ao ponto dela libertar ele em algum momento e ele decidir ficar com a tripulação e não ir embora. Sim, esse é um plot interessante. Ah, o Alien, eu tô pensando num Alien bilado. É, o que eu pensei foi aquele negócio, tipo, do Alien ele ser, tipo, menor que o restante da espécie dele, tá ligado? Por isso que ele foi escravizado ou qualquer coisa assim. Ser a própria espécie escravizando ela pra vender ou algo assim. Foi nisso que eu pensei. Uhum. Aí ele seria meio que menor, então a utilidade dele não seria, tipo, de tancar mesmo. E nosso Alien também podia ser um insectoide, né? Porque todo alienígena, ele é humanoide. Tem duas pernas, dois braços, cabeça e olho, né? A gente podia fazer um alien diferentão. Uhum. Com asa, tipo, seis pernas. É, seis patas, no caso, né? Porque ele pode apoiar, tipo, com quatro ou com as próprias seis patas. E usar duas, tipo, como se fossem mãozinhas mesmo. Tentáculos. Brincadeira. É, alien a gente pode viajar pra caramba. Fazer ele mudar de forma, sei lá. Tipo aquele vilão do Power Rangers Galáxia Perdida, né? É um inseto. É, mas é, mais ou menos. Só que ele meio que, o cara, ele tava meio preso, né? Aham, é. Era Cécio. Acho que ele tem uma forma final, né? Não sei. Tava pensando um pouco, mas não precisa ser idêntico, algo próximo do Insectoide do Ben 10. Uhum. Foi o que eu consegui pensar mais ou menos. Se bem que o Insectoide, tô vendo aqui, ele tem duas mãos, né? Ele meio que tem duas mãozinhas. Isso eu gostaria de evitar. E como o Léo bem sugeriu, ele pode ser hermafrodita, ele pode se autofecundar. Acho que essas coisas a Netflix não pagaria pra fazer. Já é personagem demais. Eles cuidaram. Mas já é personagem demais, são três personagens. Ah, sei lá, já que você não quer transformar ele num tancão, ele podia ser o esquentado. Pode ser, ele podia ser o cara esquentadinho. Pode ser o cara esquentadinho. E ele pode ser esquentadinho porque ele não tá perto de alguém da espécie dele. Ele fica meio com uma síndrome de solidão. Se bem que o robô, seu estressadinho, ia ser legal, né? Ou qualquer bosta, ele pega, saca uma minigun, assim, bosta. começa a gerar. Ah, então, não, às vezes ele não precisa ser esquentadinho. Às vezes pode ser erros de programação. Que às vezes, ele fala, ah, eu vou destruir sua cara. Vai destruir minha cara, aí saca a minigun e aponta pra ele. É, pode, é, já que ele vai ser veio. É, fazer a pessoa, sei lá, ir falar alguma gíria com ele, ele achar que é uma ameaça e sair matando a pessoa já. Sim, sim. Isso me soa como uma ameaça. Isso me soa como uma ameaça. Aí tira um míssil do ombro, né? Né? Eu tava pensando, sei lá, tipo, ele vê um gatinho falar espécie não identificada e exterminar tudo. Não, espécie não identificada. Aí o gatinho sobe no bolso dele, possível ameaça de infecção, aí o braço dele dá choque. Aí ele explode o próprio braço. É. Não, ele ejeta o braço. É, pode ser, ele ejeta o braço, tipo o Rocket Punch, aí o gatinho com o braço em cima. O gatinho voando. É, tipo, todo arrepiado, sabe? Então vamos lá. Então vamos dar nomes aos... O nome do robô. Tem que ser um nome com letra e número, né? É. Tem que ser. Ou um nome de sigla também. Um nome gigante que no final vira uma sigla. FH013, em homenagem a esse episódio. Nossa. É, falar que não é um easter egg maneiro. Então não tem que ser tipo uma coisa, tipo indivíduo, o inorgânico, número, não sei o que, código, tarará. Tem que ser umas coisas meio malucas assim que no final vira uma sigla. Não, vamos pensar no nome, tipo assim, nome, sei lá, Jorge, e a gente vai dando uma coisa pra cada letra. Pode ser também. O alienígena, como que vai ser a forma, o design dele? Eu tava pensando em ele ter seis patas. Insectoide, né, se eu te falar. Isso. Vai, tipo assim, tipo, da cintura pra baixo ter seis patas e, tipo, usar uma jaqueta em cima, um bagulho assim? Tipo... Não sei, às vezes ele não come um inseto, tá. Inseto sem pele mais grossa, ele não precisa usar jaqueta. Ah, eu tava pensando dele... Eu tava pensando dele pegar esses estilos, sabe, igual da comandante e tal, dele pegar essas coisas, misturar de tudo, igual do robô, entende? Ah, eu tava pensando dele ser tipo... Vilgax, né, o Cthulhu. Caramba, né? É o que eu falei, eu gosto desse bagulho do cyberpunk de misturar, tipo, que eu falei, é um alienígena usando uma jaqueta, um robô com um braço enorme com um braço pequenininho, tá ligado? Ah, entendi. Ah, pô, não, a gente achei interessante dele usar jaqueta, pode ser também. É. Agora é só imaginar o Vilgax usando jaqueta. É, o alien vai ser um insectoide e a humana vai usar a armadura sci-fi tradiça. Armadura? Não uma armadura tanque, mas tipo uma armadura tipo do Mass Effect, sabe? Ah, pode ser, até porque ela vai sair pro espaço, né? Então pode ser a armadura. Vilão. Vai ser procedural, assim? Vai ser episódico? Ou vai ter realmente uma trama maior? Não, acho que não. Lembra que a gente... acho que melhor não ter um vilão principal porque é uma escala menor, né? Então vai ser uma coisa tipo... tipo... vilões... inimigos, né? Episódicos. É, às vezes pode ter, primeiro, sei lá, um grupo, não sei o quê, de outra... um rival. Situado em tal planeta que tem várias ramificações e ataca de vez em quando algumas coisas. É, pode ser. Mas não especificamente elas. O nosso grupo, né? Nosso protagonista. Aham. Uhum. Vai de encontro que eles acabam conflitando. Mas não tem uma rixa, sabe? Não, porque a gente vai atrás daquele grupo de... desbravadores, não sei o quê. Ela pode ter um rival também. Não precisa ser vilão, mas um sujeito, assim, que ela... tem uma antipatia. Que ela tem uma antipatia. Uma rival, né? Rival. E não necessariamente precisa ser do mesmo ramo. É. Não, ela pode ter também um inimigo, tipo, particular, assim, sabe? Um vilão em escala universal, mas ela é, tipo, ela tem um acerto de contas com o fulaninho. Que quando ela encontrar com ele, ela vai cair na porrada com ele. Pode ser. E a nave dela? A nave dela... eu tava pensando igual a nave do Rebels mesmo. A Ghost. Não tão grande, não tão pequena. Ah, eu tava pensando, tipo, numa... exatamente. Numa Normandy versão menor. A Normandy, até porque a Normandy é bem detalhada. Não, então, já que tem que ter a Normandy, como ela vai ser a piloto, o Alien pode ser uma espécie de mecânico. Pode ser também. Ou robô, né? Um dos dois, né? Às vezes o robô, porque o robô pode armazenar mais conhecimento. Mas ele tem mais afinidade com máquinas. O Alien, ele... o que que ele pode... é, às vezes o Alien fica tomando conta da comida. É o cozinheiro. O Alien é o cozinheiro. Ele não é, pode ser, ele é escravo. Ia ser cômico. Ia ser... no... é, ele pode ser tipo assim, né? Às vezes ele... é porque como eu tava pensando num alien tanque, ia ser engraçado ele, no final das contas, ter um lado tipo cozinheiro, tá ligado? Entendi. Mas como ele vai ser um alien, tipo, aquele estilo de alien mais... mas é, tipo, já que ele vai ser um insectoide, né? Ele vai ser aquela coisa mais... não tanque, alguma coisa, tipo, mais frágil, assim. Ele tem um exoesqueleto e pá. Uhum. Então ele, sei lá, o fato dele de ser cozinheiro se torna irrelevante, assim, pra fins de humor. É, não necessariamente precisa ser exclusivamente cozinheiro, mas eu tava pensando em alguma coisa que ele pudesse fazer na nave, porque se quem vai tomar conta, quem vai pilotar é o humano, e quem vai tomar vai cuidar da manutenção ao robô, o que que ele poderia fazer dentro da nave? Uhum. Aí eu pensei em comida, porque o comida realmente um robô não tem que prestar atenção, e como o outro ser vivo da nave tá prestando atenção em pedir em... ou em direção a colocar em rota a nave, sobrou suprimentos. Não. É, sim, mas pode ser isso, mas só que não vai ser com fim de humor. Sim, não com fim de humor. É, o veia cômica vai vir principalmente do robô, né? É, do robô. Que vai, sim. Que ele vai ser engraçado por ser sério em um momento. É, e não precisa ser também toda hora, sabe? Não toda hora tem que ter a piadinha dele sendo sério. Não, sabe? Não, isso daí... a gente não é a Disney, pô. A gente não é a Disney, e a gente não tá aqui pra fazer um blockbuster. Até porque eu duvido muito que alguém assistiria esse filme. Eu assistiria, mas... né? Eu tenho gostos muito peculiares. Opa. Se é que você me entende. That's what she said. Então vamos dar um nome pra nossa história? Qual que vai ser o nome? Qual foi o nome que você pensou? Eu não pensei em nome. A história sem nome. Tô conseguindo pensar aqui, não. Vamos tentar aí. Três malucos no espaço. Três malucos. Três doidos numa nave, né? Tipo... três doidos numa nave. O nome da nave pode ser o nome da série. Boa, boa. Podia. Excelente ponto. Porque já que a nave ali tem os tripulantes ali, vai girar em deles, né? Uma sim. Trama maior, uma coisa mais episódica, então, sei lá, tudo gira em torno da nave ali, né? Uhum. Eu tô imaginando no final, quando a gente descobre o nome, aí aparece assim, aparece o nome no fundo maneiro, aí começa a música do Guardiões Galáxias. Ah! Pela hora. Assim. Isso que eu tô imaginando. Acabou que virou uma série sci-fi de comédia, né? Ah, não, que isso dá pra levar a sério. Porra! Depois dessa. Dá não. Depois dessa ficou difícil. Mas. Ah, pode ter uma abertura animada, mas pode ter cena de ação, sim, uma cena de ação séria, pode ter sangue. Sim, com total, sacou? A gente em nenhum momento propôs ser uma coisa family friendly. Cenas de sexo explícito? Daqueles... Não, eu não falei, eu não cheguei nesse ponto. Eu tô zoando. Eu não acho que tem que ter cena de sexo, até porque, de novo, falamos. Não, não quero que minha personagem feminina fique... sabe? Sendo motivado por homens. Uhum. Até porque a única personagem que teria pra fazer sexo, que ninguém, não imagino que alguém queira ver sexo alienígena. Muito menos sexo com robô, tanque. Ah, pergunta pros japoneses e seus sentais. Ah, mano, pergunta pros Garrus Lovers aí, ué. Beleza. Ô, Lord Honey, o que você acha disso? Ah, cara, eu não tô pensando nisso. Beleza, obrigado por sua opinião, Lord Honey. Enfim. Acho que é só isso, né, mano? Não vou ficar é, então é só isso, essa é a nossa ideia. Netflix, pode pagar nós. É, fica aí registrado aqui o nosso brainstorming pra posteridade. Ah, outra coisa muito importante, nosso quadro não tem nome. Se você tiver alguma ideia boa pro nosso quadro, deixa nos comentários desse programa ou do YouTube, ou manda pra gente por e-mail também. Exatamente. E a gente precisa de um nome pra esse quadro. Se vocês gostarem também, quiserem ver ele de novo. Se não quiser, é bom que morre aqui. Não teve nem nome esse quadro, não teve nem nome nossa história. E é isso. E é isso. Gostamos muito de você ter ficado até aqui na nossa merda postagem total. Merda postagem total. Avaliem o nosso programa, né? Comente e tal. Mostre pro. É muito importante, mais importante que avaliar e comentar. Mostre para amigos que você acha que possam gostar desse programa, né? É, ajuda a gente a divulgar, ajuda. E lembrando que a gente está disponível agora nos agregadores. Lembra de assinar o nosso feed. É, de avaliar lá, no, se você tiver em algum agregador que permite avaliação, avalia também, isso é importante. E também inscreve no nosso canal, né? É. Até porque se você espalhar nosso podcast para pessoas que gostem, que possam interessar, você tem assunto para conversar com eles. É um assunto para chegar na Morena? Isso também, na 1010, ou no 1010. Chega na 1010 e fala, você escuta Flash Hunter? Desde na hora. Caralho. Esse é um bom final pro programa. E no mais é isso. Até a próxima! Agora, Léo, fala, faz a cena pós-crédito do programa. Não, não pensei, não, mas realmente eu tinha pensado. Não pensei, você tem que pensar, caralho. Isso é o único motivo que a gente traz você aqui. Ah, nossa! Eu te pago pra quê, seu bosta? Nossa senhora, velho, vou dar uma bicuda no seu. É, a gente te convida pra chamar dos negócios pra quê? Beleza, já temos uma cena pós-crédito. Já foi, é metalinguística, mas já foi. Meu Deus, velho. Minha cabeça acabou de explodir aqui, né?